JCast News. Oi! Oi! Oi, tô com sono. Tá, a gente já sabe. Tô sempre com sono. Bem, esse é o JCast News e aqui a gente fala sobre... Links do Google... Não, é... Não pode falar isso aqui. Isso o quê? Eu falei nada? É, pois é. Aí você fala notícias. Se ele escanear isso daqui, sabe, ele pode cortar. Ah, é? Notícias que você não encontra no Google, mesmo Google, sendo uma empresa muito rica, com muito dinheiro, Google. Gente. Google, dinheiro. E notícias que são links... A gente selecionou algumas notícias interessantes, legais, que vocês provavelmente não vão achar, a não ser que vocês tenham um conhecimento muito grande de... Não conta a fonte, para de dar... Infelizmente, eles não têm. Para de dar making off no ar. Por isso que teve esse pi. Ah, bom, não. Ah, eu vi. Notícias. Ah, só pra avisar. Tem Jesus Cristo no blog, mas a gente é budista, tá? Então... Quem é budista? Claro que, que não tem ninguém cristão aqui, tá? Nós somos, sabe, budistas, japoneses, sabe? Pra complementar aquilo que a gente falou no mercado de mangá, de DVD... Então, o Infinity Studios, que eu conheço há muito tempo já... Não, eu também. Né? Diego também claro, conhece. Claro, a infinidade de estúdios. Infinity se destaca, né, entre todos eles. É, que lança mangás super conhecidos como Zero. Que é ótimo. Eu já recomendo esse mangá, que é muito conhecido. E Sweetie também. Muito conhecido, muito conhecido. Eles lançaram uns títulos aí que não deram muito certo, então eles resolveram arrumar uma alternativa e vão lançar ele online. Vão vender esse mangá online. Brilhante, né? Muito bom, não sei como é que ninguém teve essa ideia ainda. Porque eu lógico que tiveram essa ideia antes. Isso não é nenhuma novidade. Oficialmente que eu tô falando. Não, mas isso é balela, né? Fala a verdade. Você vai vender, ninguém mais vai comprar. Porque você vai vender e vai multiplicar. Não, mas peraí. Se uma coisa como iTunes sobrevive, não sei como. Não sei como. Entendeu? Porque uma vez põe pra vender, uma pessoa compra, beleza. Ah, mas eles botam um codificador do mal que você só pode tocar num player específico blá blá blá. Tem um player do iTunes, né? Que você só pode tocar. Tem uma extensão da música que você só pode tocar nesse player. O episódio piloto da série do Aquaman, que nunca foi ao ar, pôs a venda no iTunes. Uma semana depois, já tinha até no YouTube. Tiraram agora, mas sabe, tem essa, entendeu? Você consegue burlar, então... É, eles ficam tentando fazer alguma coisa, mas é complicado. Ah, mas tipo, o custo diminui muito, né? Porque o que mais caro de lançar é impressão. Então eles vão lançar online, só que o povo não sabe se vai lançar pela internet ou se eles vão lançar em DVD, como já aconteceu algumas vezes. Se o problema é a popularidade, tanto pela internet quanto impresso, vai atingir a finalidade, né? O negócio é só custo. É, o negócio é custo. É custo. Popularidade vai ter de uma maneira ou de outra. É como aconteceu aqui com Eden e com Pit Girl, sabe? Eles estão... Tá muito caro e eles estão conseguindo vender. A venda tava baixa. Seria uma boa alternativa lançar na internet. No Brasil não funcionaria, né? E como é a história do DVD? Isso, já teve. Parece que já houveram iniciativas de lançar em DVD e tal, e que não deu muito certo. Pelo mesmo motivo, eu compro um DVD, ponho online e as pessoas... É pior que o iTunes, né? Você já imaginou você... Eu nunca me imaginei lendo mangá com controle remoto. Dá, você põe no computador e vê no computador. No caso, seria um DVD room. Droga. Uma iniciativa interessante, só a título de curiosidade. Tem uma promoção nos Estados Unidos. Joana. Meu Deus, cara. Ninguém aguenta mais Joana. É a Joana. Enfim, Joana. Quem é Joana? Amanhã você vai saber quem é Joana. Você vai saber quem é Joana. Aí quem tá ouvindo, como vai saber quem é Joana? Eles não vão saber. Um belo dia eles vão entender quem é Joana. É um dia. Vai no cinema. Assiste todos os filmes. Pega tudo na locadora, aumenta um pouco sua cultura e ainda descobre. Você vai conhecer a Joana. E vai começar a odiar ela também. Campanha Morra Joana. Mas então, eles estão fazendo um concurso que quem vencer esse concurso e tiver o melhor mangá do Jin, eles mandam a pessoa pro Japão. A pessoa faz um grande tour pelo Japão. E de quebra... O mangá dele ainda é traduzido e publicado no Japão, em formato de doujin. Muito legal, não é? Muito legal. Expos, né? Naquelas, tem exposições anuais, né? Tipo, na Comic Con. Ganhar uma barraquinha lá no campo. Aí vai estar uma foto sua com a mesa, três de seu mangá e você com cara de merda, assim, pô, passando direto. Olha o otaku americano que veio tentar a vida no Japão. Inclusive, deixa eu contar uma coisa aqui. Olha como eu sou bonzinho com vocês, que estão precisando muito de hentai. Se vocês forem no fórum Akiba Online... É, se você tá precisando muito de hentai, né, você vai se tratar que você é um perdedor. Tem um cara que tá pra liberar uns 400 e pouco doujin que saíram na última Comic Cat, na Comic Cat 73. Tudo escaneado? Tudo escaneado. Uau! 4 GB. Uau! Cabe num DVD, ó, tá vendo? viu? Se bem que vai estar tudo em japonês, vai estar traduzido. É, vai estar tudo em japonês. Então, o que que você fazer? Mas os ouvintes sabem japonês ou não sabem? Pera aí, cara, eles querem hentai, who cares? Mas hentai hoje em dia é por causa do yaoi, tem muita história. Não, pô, mas cara, o hentai doujin não tem história nenhuma. Okay. Você fez uma enfermeira, pô. E não é rap sex, né? Não é, cara, você já deu uma olhada no doujin? Você deu uma olhada no doujin? Alguns já. Tipo, tem 17 páginas, na segunda página já começa, termina no 17. Não, mas em revista, em tankōbon, assim, com vários contos, é na página de apresentação, sabe? O segundo quadro, já é o cara, sabe? Já tá se comendo. Tem aqueles que querem, que quando tem página colorida, né? Eles colocam 3 páginas de sexo, aí depois conversa, aí depois o resto. Aproveitar as coloridas, né? Uh-huh. Não te interessa. É, todos os nossos ouvintes canadenses, já que são muitos, né? Muitos é que liga pro Canadá, pelo amor de Deus. Não. Então, o Canadá baniu mangás hentai que os Estados Unidos tentou republicar lá. Eles falaram que não, isso é muito imoral, sai fora. É, afinal de contas, o símbolo do Canadá é a folhinha do Adão. É do Adão aquela folhinha? É, ué. É a folhinha das trevas. É, a folhinha que tapa a vergonha. Então, assim, o Canadá é um país muito... É uma coisa em momento histórico aqui do JCast, é um país muito conservador, né? É uma folha, né? Não é de maconha, como... Vermelho representando a libido, né? E a folhinha tapando, mas da cor da libido, quer dizer, é um simbolismo. Afinal de contas, o Canadá nasceu do sexo, as pessoas do Canadá nasceram do sexo. Coisa, isso acontece no mundo inteiro, hein, galera? Mas ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe. Até os 12 anos de idade, né? Você vê o nível disso, né? Agora você, que é do Canadá, não vai comprar mais manga hentai, não é verdade? É que, primeiro, a Bandai vai tá botando em streaming animes novos que eles estão lançando em março no site dotanime.us. E vão botar lá em streaming, só que não serve pra gente, então não interessa, porque só serve pra canadenses e americanos. Na verdade, são animes novos, True Tears. True Tears, eu já falar, Shigofumi, me contaram. E a outra coisa interessante pra mostrar a digitalização do anime... Cara, você não tá entendendo. O que foi? Você falou que vai lançar em streaming. Aham. Você acha que alguém aqui sabe o que é streaming? Ah, tá. Streaming? Sabe YouTube? É streaming. Acabou. Sabe, galera? Streaming. Sabe vocês que estão ouvindo o JCast, assim, sabe? Direto do site? Streaming. É streaming. Streaming é qualquer áudio ou qualquer vídeo que tá passando aí e você não baixou. Peraí, controvérsia. Não tem como você ter acesso a uma coisa sem baixar, querido. Tá, que você não baixou, entre aspas. Vitian, explica o que é streaming. Streaming é você chegar, clicar no play e começar a tocar e, enfim, você não baixar o arquivo todo e já ter acesso ao conteúdo dele simultaneamente enquanto ele baixa. Isso é streaming. Sendo que você baixa, vai ficar numa página temporária que você provavelmente não vai achar num formato muito estranho. Então, whatever. Então vamos fingir. Não baixa. Vamos fingir que não baixa. É aquilo que você tem acesso sem baixar. É isso. E outra coisa é que o estúdio Gonzo, o tão odiado estúdio Gonzo. Coitado do Gonzo. O que que tem de estúdio? Não fez nada contra mim. Ninguém gosta. Eu também não gosto do estúdio Gonzo. Eu não gostava do Gonzo. Eu preferia a Pig, né? Eu tô um pândego hoje. Alguém tem que ter senso de humor aqui. Demais, né? Eu sou a Emília, você é o Didi. Então, o Estúdio Gonzo, que é conhecido por deturpar histórias de mangás e seus animes, inclusive... Acho que tratou muito bem na HK. Tratou muito bem na HK, mas eu esqueci... Eu acho que a gente não contou isso ao vivo, né? Um dos diretores desse estúdio falou que odiava a história de um mangá e que mudou tudo mesmo porque achava muito ruim. E acabou. Pronto, sabe? Eu não gosto desse mangá, vou fazer ficar melhor. Aí mudou tudo. É o diretor mais... É controverso, né? O que mais consegue... Igual o carinha do Yu Hakusho, né? Que vai parar Hunter x Hunter de novo. Hã? Ah, é. Ele vai lançar... Ele voltou agora, né? Na última revista. Vai passar 10 capítulos e já tá marcado, sabe? Depois de 10 capítulos ele volta a descansar. É assim, é o cara que consegue, assim, ter... ele é a mulher da Sailor Moon, eles são casados. E eles decidem quando começam, decidem quando terminam. Eles decidem quando para. Eles querem parar, eles param, eles querem voltar de volta. Enquanto, por exemplo, o cara. Ele, né? A tia de Sailor Moon desenha com ele. É, não assim, mas ela também, da parte dela, também não deixa mais publicar Sailor Moon fora do Japão. Com todo motivo, é sacanagem que fizeram nos Estados Unidos. Não interessa, mas ninguém, nenhum outro mangaka tem esse poder de impedir, ela tem. Entendeu? Quer dizer, eles são muito poderosos, não sei porquê. Mas uma coisa interessante que eu descobri sobre ele é que parece que ele faz isso de birra. Porque ele não gosta do sistema editorial da Jump, então acho que ele tem um mangá de muito sucesso lá, entendeu? Aí ele fica de birra. Não, agora eu vou parar, sacanear com vocês. Cara, imagina, ele tem 2 mangás de sucesso que são conhecidos fora do Japão. Isso é muito difícil. E sabe a desculpa que ele dá? Doença. O cara é muito doente. Pelo menos ele fique doente e desenhe como carinha do videogame. Pelo menos aprenda a desenhar, porque ele é o único mangaka que faz sucesso sem desenhar nada. É. Não, Masami Kurumada. Desenha muito pior que ele. Para duro. Até o Kira Toriyama desenha mal, velho. Tô pensando em me lançar também. O que você acha? Osamu Tezuka, cara. Desenha mal pra caramba. Ah, chega. E outra coisa que eu descobri sobre ele. Ele não tem assistentes. Ele faz tudo sozinho. Por isso que é aquela porqueira. Não, é a Se tivesse assistente, ia ser muito melhor. Aliás, a mulher dele não desenha muito bem também, né? Não, eu gosto do desenho dela, é legal, é legal. E o mangá de Sailor Moon? Página já. É bonitinho, o único problema é que ela gosta muito de branco. Tá tudo muito branco, ela não pinta nada. Ela quer economizar nanquim, sei lá, por cortar a verba da Sailor Moon, sabe? Tá, mas o que que tinha o Gonzo mesmo? Eles vão lançar o Gon Tube, ou se vocês preferirem, como eles chamam lá no Japão, Gon Douga. Porque eu não sei qual é essa do Douga. É Tube em japonês. Será, cara? É. Porque tem o Nikodouga, que é aquele sistema de streaming. Ah, aquele que eu contei pra você, que tem o povo que fica conversando no meio do vídeo, né? É, fica aquele monte de gente conversando na frente do vídeo, você não consegue ver nada. Só pra sacanear, eles conversam só pra sacanear, entendeu? E tem o Douga. Aí agora tem o Gon Douga, que... Esse é o nome que eles dão pra esse tipo de sistema de streaming de vídeo. Provavelmente, que vão ser seiyus falando sobre as últimas novidades do estúdio e blá blá blá. Seiyus, meu Deus! Sei o peito. Toda sexta-feira, Friday é sexta-feira, né? É. O que está acontecendo com você hoje? Toda sexta-feira eles vão estar atualizando e colocando o programinha novo. Moda no Japão, as empresas estão revoltadas com os doujins. E todo mundo sabe que doujin é o que realmente vende no Japão, o que realmente é publicidade grátis, né? É, tipo, divulga sem trabalho nenhum todos os personagens. E todo mundo tem fantasias com seus personagens favoritos. Como assim todo mundo? Entendi. Todo mundo, né? E nem claro. Agora, doujin não se limita a doujinshi. Tem os doujin games também. E os doujin games não são rentais por aquilo que pareça. São super underground, assim. E são super bonitos e bem feitos. Tem luta muito bonito, assim. São muito mais bonitos, inclusive, com vários animes mainstream, né? São muito bonitos mesmo. Aham, uhum, e o problema é, saiu, tá, um desses jogos, um desses doujin games, que é de Haruhi, que é super famoso, que eu não baixei ainda porque eu tenho discada, mas eu vou botar alguém pra baixar. Ele, a Kadokawa, faz é a empresa que faz tudo, a Kadokawa Shoten, que ela é editora e ela controla os direitos autorais de Haruhi e de Luckstar. E eles só não reclamar com o pessoal que fez doujin, não pode, porque não pode botar Haruhi aí, doujin, eu não quero não, tira esse troço daí. E outra coisa, tiraram basicamente todos os vídeos de Haruhi e de Luckstar, do YouTube, e do Nikodouga. Tiraram praticamente todos os vídeos sobre qualquer assunto no YouTube. YouTube não é mais, não tem mais poder, YouTube, não é não, mais aquela YouTube não é mais aquela mãe que você acha de tudo, infelizmente. Só tem vídeo caseiro agora. Tira tudo. Mesmo que você procure 20 minutos depois de lançado na televisão, aí você acha. Você acha muita coisa hoje, o que você achar agora guarda. De bom, assiste, não perde tempo. Que amanhã não vai estar mais. E aí eles proibiram isso, e uma coisa que aconteceu recentemente parecido foi com o caso das Vocaloids. Quem não sabe o que são as Vocaloids, foi eu não lembro se foi Mitsubishi, uma coisa assim que lançou. Na verdade é Yamaha. As Vocaloids é um software que você joga a partitura, joga a letra da música e ela canta. A música, a bonequinha canta com a voz dela, a música. O nome dela é Hatsune Miku. E ela foi um boom no Japão, sabe? Você vê cosplay dela em tudo quanto é canto, você vê coisa dela em tudo quanto é canto. O que que aconteceu? Os produtores do programa falaram, não pode, eu não quero esse doujin game onde ela tem um robô gigante. Eu não sei qual é o problema com o robô gigante, mas eles explicaram com esse doujin game. Aí proibiram. Aí todo mundo reclamou, né? O que que é isso? Não pode. Fazendo propaganda de graça pra vocês aí não reclamam. Aí eles voltaram atrás. Atrás, liberaram. Não pode, Fininho, pode ir lá. Aí apagaram a cláusula que dizia que não podia ser usado em doujin, etc. Só que aí vem a Kadokawa e faz a mesma coisa, porque eles não aprendem. Coisinha, pra quem viu Luckstar, a família Hiragi, que é a família da Kagami, da... Eu sempre esqueço o nome da tida do Barusamikusu, que é a irmãzinha delas, duas gêmeas, elas foram registradas como cidadãs de Washimiya City, a cidade de Washimiya, que é uma cidade que existe mesmo no Japão, que é onde se passa Luckstar, e eles estão vendendo o certificado de cidadania, de residência, por 300 ienes cada um lá na cidade. E acredite, todos os otakus vão comprar. Se eu tivesse lá, eu comprava um, sem dúvida, tá baratinho? Morra. Inclusive, nós estaremos dando, tá? Um certificado desse. Estaremos. É só você entrar no site todo dia. É um super leirão. Você entra no site todo dia. Vocês vão passar o programa todo falando disso? Que, gente? É a segunda vez que a gente fala isso. Então eu tô falando que todo mundo entrando, né, no site todo dia. Agora uma coisa legal pra quem conhece só anime antigo e etc, que não tá sabendo de nada das novidades que a gente fala. Trigun, vai ser um filme de Trigun agora em 2009. Who cares? Não, cara, não fala isso, cara. É porque eu assisti Trigun e você não. Antes de assistir Trigun, eu falaria exatamente a mesma coisa que você. Só que um dia eu resolvi vencer meu preconceito e Trigun é muito bom. Trigun é nome de chocolate na Nestlé. Trigun é tão bom que eu baixei o mangá inteiro. Tem o mangá todo no PC depois que eu assisti, de tanto que eu empolguei. Trigun Maximum, que foi a continuação de Trigun que começou a sair uns anos aí atrás, acabou de acabar. E junto com acabou de acabar de acabamento, veio um anúncio de que o filme vai sair em 2009, uma animação, e vai ser nova, e é tudo que disseram. E ó, vou dizer, hein, só gente boa, hein, olha lá, o script do carinho do Claymore, Yasuko Kobayashi, Shaku Ganoshana, e o anime de Witchblade. Ninja Scroll, olha lá, tem muita coisa envolvida, muita gente boa envolvida. Aham, e o diretor é o Satoshi, que fez Hajime no Ippo, que eu não vi, e um outro mangá que eu não conheço. Jubei-chan também, muito famoso. Não, quem fez Jubei foi o... Ah, ele vai ser o character designer. Ele vai fazer o design dos personagens. Tem Ninja Scroll também. E é isso, tudo que a gente sabe que vai sair... Em 2009. Em 2009, então esperem aí. E outra coisa, também vai sair uma nova série de Slayers. Que pra quem não sabe, Slayers é uma... Além de... aqueles elfos mal desenhados que passavam na bandeira. Tem elfo em Slayer direito? Mal desenhados que passavam na bandeirante? Tem a Liniverse, que tem o Dragon Slayer. Que ela mata dragões com o ataque dela. E é legalzinho. Foi baseado desde o início numa série de light novels muito famosa, que tá até hoje, anos aí. E vai sair uma série nova, também sem data definida, que vai ser dividido em duas temporadas de 3 episódios, provavelmente. Que vai ser uma série de 6 meses, dividido em 2 temporadas de 3 meses. Ah, e outra coisa que eu quero falar, vai sair um animezinho muito legal. Quem joga Dynasty Warriors, levanta a mão. Dynasty Warriors é legal, cara. Joga, tem um monte de gente que vem pra cima de você, aí você roda outra coisa, voa todo mundo. Mas então, pra quem sabe, aquilo... Sopra também, eu só gosto se tiver que poder soprar. Não, você não sopra. Você pode jogar soprando, se você quiser. Não, eu quero soprar e acontecer coisinha. Na verdade, é um spin-off do romance dos Três Reinos. É uma série muito famosa no Japão de jogos de estratégia. E é sobre o romance dos Três Reinos, que é um romance baseado em fatos históricos da China antiga, quando a China era dividida em três reinos. E vai sair um anime com todos os personagens virando mulheres, moe, e lutando e gritando... E fazendo coisas fofas. Ou seja, purpurina. Muita purpurina. E muito ataco babana. E pra você, que mora na Carolina do Sul... Saibam que tem um Kira aí. Lá o pessoal tá encrencando com o Death Note também. E já aconteceu na China de eles banirem os Death Note antes os estudantes. Eu tenho que falar isso. South Carolina. Eu amo isso, cara. E falei, South Carolina é o lugar onde Obama ganhou. Obama ganhou em South Carolina. Obama ganhou em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto, cara. Mas I got a crush on Obama. Obama. Então, galera, seguinte. Galera, ótimo. Tipo assim, vai na ação. Carolina do Sul, tem um aluno lá que tava... Ah, não, agora tem que falar. Sabia que tem uma cidade do Japão chamada Obama? E que todos eles estão fazendo uma propaganda contra Obama? Impossível. Verdade, tem? Impossível. Tem? Impossível, não pode ser. É verdade. Sério, e o pessoal lá é todo super fã do Obama, sabe? Você tá de sacanagem comigo, cara. E pra quem não sabe, o ouvinte desinformado do GQS, Obama... É que ele jogou os aviões, não é isso? É Obama Bin Laden. Não, Obama Bin Laden. Não, Obama é um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos esse ano. É, na verdade. E que ele é niga e que ele é super simpático. Olha o Darko querendo botar moral e errou tudo. É. Ele é pré-candidato. Não deixa de ser um candidato. Não, um pré-candidato. Cara, peraí, ele já ganhou da Hillary faz muito tempo. Enfim, aí... Então, aí tem um aluno lá muito bem com lá na... South Carolina. Ele fez um aluno de onde? Que tava andando com o caderninho Death Note e estava anotando o nome dos coleguinhas que ele odeia. E óbvio que ele queria que morresse. Você não faria isso? Óbvio, eu também faria. Então, aí chegou o diretor muito bem, porque é americano. Não pode ver uma coisa redonda que acha que é bomba. Meu filho, deixa eu ver isso aqui. Aí pegou. O negócio é o seguinte: por que você tá anotando o nome dessas pessoas aqui? Você não tem caderno? A gente não dá caderno pra vocês? Por que você tá aqui colocando. Não, porque era divertido que pelo visto o diretor sabia do que se tratava da penalti. O gente aí não falou disso. Ele falou uma visual novel, né? Uhum. Aí ele pegou e falou: o que tá acontecendo? Tudo bem. Aí falou: olha, aí meu filho, não pode. Falou. Pegou e falou: olha já. Não pode, entendeu? Não pode, porque isso aí é um ato de vandalismo. Ou melhor, isso é um ato de terrorismo e por isso eu vou ligar para sua mãe, para o seu pai. Ligar não, mandou carta. Olha isso. Não, e mandou carta inclusive para as 7 pessoas que estavam na lista. Não mandou e-mail, mandou carta. Mandou pro pai das 7 pessoas. Tipo assim, inclusive, tem um aluno psicopata na sala do teu filho e tá querendo matar ele, tá? Só pra avisar. Inclusive, eles chamaram a Aparecida Liberato, grande vidente, pra ver se algum Shinigami voando atrás dele. Mandinar. Aí chegou e falou: olha, não pode, isso aqui é um ato de terrorismo, nós somos americanos e nós somos maravilhosos. E acabou. Aí foi lá, pegou o livro da mão dele, queimou e lá. Nós não podemos escrever nomes de alunos em cadernos aqui. Basicamente é isso. Ah, você que se empolgou pra caramba com o escândalo lá do Chen. Pois é, se vocês não sabem, tem um Kira aí no mundo aí fazendo o terror de um Raito aí, né? Edson Chen, que é um ator chinês, ele não é muito conhecido aqui overseas, não, né? Ele era mais conhecido pra lá, pros filmes chineses, não é isso? Ele, cara, ele um belo dia estava lá no computador muito bem e de repente parou de funcionar, como acontece com a gente. Era o laptop dele. O laptop dele. E ele foi lá muito bem, oh meu Deus, tem que solucionar isso. Pegou, ó, vou levar no técnico, não é verdade? Aí ele foi pro técnico, chegou lá, olha, assim, tudo bem, qual é o preço? Fala. Assim, por exemplo, você é normal, né? É normal, por exemplo, você é uma namorada, aí você tira umas fotos, você vai fazer namorada. Spoiler da notícia. Não, tô falando só pra acabar. Um ser humano normal, ele vai ter no computador o quê? Fotos com a namorada no parque, comendo algodão doce, né? Andando de bondada. Naturalmente é a maneira que os adultos namoram, não é verdade? É mesmo? Aí ele levou, chegou lá, o técnico, tudo bem, o preço é esse, da hora, o orçamento, ele é rico, então nem fez. Saiu, foi embora pra casa. Aí chegou em casa muito bem, recebeu, aí recebeu uma ligação, aí ele pegou e falou, não, eu vou levar o laptop pra consertar. Aí ele pegou e foi. Aí ele pegou e chegou lá. Ele virou e falou assim, cadê meu laptop? Não, é sério. Aí ele pegou, ligou, tá lá na MSN conversando com Cecília, qual é o nome dela? Aí conversou e tudo bem, lembrou, pronto. Puta merda. Voltou correndo. Chegou lá, oi, quero falar com o técnico, meu laptop. Perdeu o Playboy. Você tem fotos suas com a sua namorada? Você tem o quê? Umas 30 fotos suas com a sua namorada no parque. Agora, imagina isso aqui, isso assim, um pouco mais exagerado que isso. Você tem 3 mil fotos e não é a sua namorada, são todas as atrizes mais famosas da China. É todo um arcabouço de atrizes, é toda uma gleba. E digamos que pode ser até comendo algodão doce, mas assim, ela vestida, sei lá, de policial, sem calcinha, levantando a saia, daí pra pior. Não, cara, era filme pornô mesmo, tava do mal o negócio. Ó, são assim, atrizes assim, de grande calão lá na China, são muito famosas, inclusive. Trabalharam em Hollywood. É, muitas delas. Inclusive quem, por exemplo, que eu não sei o nome. É, bom, uma das mais famosas, graças a que eu conheci, graças a Deus, só apareceu uma foto dela, eu levantando a bunda, mas. Por enquanto. Que é a Maggie Q, que fez Miami Vice, etc. Aquela chinesa de Miami Vice. Só sei que estão ameaçando soltar mais vídeos dela. Só sei que por algum motivo esse cara comeu todas as atrizes famosas da China. Por que a gente tá falando disso? Porque, obviamente, as fotos vazaram. E uma pessoa que se intitula. Quem vazou? O que? Além das meninas que estavam com ele, e ele que vazou demais ali também. Quer dizer, vazou e existe uma pessoa que se intitula Kira, exatamente. Kira largou o Death Note pelo Porn Note. Exatamente. Pegou o Note do Edison, né? Tirou tudo, devolveu pro cara, perdeu o Playboy e está lançando semanalmente, mais ou menos, a frequência, né? Vídeos e fotos das atrizes. E ele desafia a polícia. Ele fala, tal hora, tal dia eu vou lançar um vídeo de Edson com fulana e lança, entendeu? E ele tá fazendo o terror desse pessoal. Inclusive o ator já gravou um vídeo no YouTube pedindo desculpas em inglês, se você procurar aí. Edson, E-D-I-S-O-N, Shane. Aí você vai tá logo no destaque. Acho que ele enganou geral, vai ver, tirou umas fotinhos só pros dois assistirem depois e fala, vou apagar agora. Corre na lixeira e pega de volta. Agora a polícia tá acusando ele, né? Desconfiando dele. É o seguinte, ele tava, isso quando estourou o escândalo, ele tava fora de Hong Kong. Aí que veio o plot twist. Ele tava fora de Hong Kong. Aí voltou, tudo cabisbaixo, meu Deus, tem que falar alguma coisa, tem que inventar alguma coisa pra falar. Fez um vídeo no YouTube, lançou, ok, e disse que agora vai ajudar a polícia a achar o Kira. E o Kira continua na atividade. Só que agora... Ele se recusou de falar com a polícia. Não, inicialmente ele veio pra Hong Kong, inclusive, pra ajudar a polícia a identificar o Kira. Aí, depois ele foi, e agora já estão suspeitos que ele estaria envolvido nisso. Que seria um jogo de marketing pra ele se valorizar. E conseguir filmes em Hollywood. É o único jeito, assim, simples e fácil. Assim, eu vou fazer um filme de sucesso e querer ser com o meu talento. Talento? Eu não tenho talento. Ainda nem bonito eu sou. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a China inteira, tirar foto da China inteira. E olha que tem muita gente na China. O engraçado é ele tirando foto das atrizes, aquelas atrizes maravilhosas, entendeu? Totalmente voadoras, e ele de hobbit. Atrás do lado, assim. Uhum. Carinha, completamente pasteleiro, entendeu? Impressionante. Tô comendo, né? É. Tem tudo mais. Mais um Alexandre Frota e vai começar a fazer filme pornô. Ah, eu acho que não. Mas eu também, assim, isso que a gente tá falando da polícia é especulação, não é? Porque não tem nada confirmado. Uhum. Porque ele estaria fugindo de dar algumas explicações pra polícia, e por isso deduziram isso. Uhum. Eu acho que não tem nada a ver. Não, sabe? Se bem que é sem precedente disso na China, né? Porque eu não conheço, né? Enfim, isso é o que tá acontecendo. Se você quiser saber mais sobre isso, só digitar lá no... Vai ter o linkzinho no J-Spot. Ah, então tá ótimo. E graças ao bom Kami-sama, olha, cada dia que passa eu agradeço. Todas as minhas orações eu agradeço. É. Que ele não comeu a Zhang Ziyi. Pera aí. A gente não viu ainda a foto. Uhum. Pode ser que a Lucy Liu esteja envolvida. Não, não. Se fosse a Zhang Ziyi, que ela é uma das mais conhecidas aqui, Kira, com certeza, eu já estaria botando mó terror. Não teria lançado ainda, eu tenho certeza. Mas já estaria botando mó terror em cima disso e não falou nada. Então, que bom. Meu Deus do céu. Se duvidar, ele tá deixando esfriar pra quando a coisa esfriar, ele solta. Inclusive, perguntaram a opinião do Jack Chan. E assim, tudo que acontece na China, eles perguntam o que, que o Jack Chan acha. É. Jack Chan, o que, que você acha de estar nascendo tantas pessoas na China? Sabe? Aí ele responde, porque ele é meio, sei lá, ele é o Jack Chan. Jack Chan, o que, que você acha do meu vestido novo? Ele, com todo o conteúdo, vira. É, acho que tchau. Tem um programa diário da China chamado Jack Chan, o que você acha? É, aí ele fica sentado no fundo preto, entendeu? Falando o que ele acha das coisas que aconteceram no dia anterior. Então, mas ainda nesse âmbito do entretenimento sexual, nós temos... Que o Rado Gay vai... Não. Dos 50%. Ah, eu quero falar do Rado Gay. Galera, o Rado Gay, ele é casado... Desde agosto de 2006. Todo mundo já conhece o Rado Gay? Não, mas procura. Veja o vídeo no YouTube, tá? No J-Spot. É, ele é casado com uma mulher... Olha que incrível. O Rado Gay é o pitbicho japonês. Ela se chama Ana Suzuki e ela posa de biquíni. Como toda boa japonesa. A coleguinha da Yuri. É, como toda... eu me posava de biquíni. Quê? Aí o ministro de carreira é ela. Não, não sabe. Ah, e aí? Ayumi com cara de japonês, olhinho fechado e noite da plástica. Ah, pra que eu vou falar da Ayumi? O que tem o Rado Gay? Enfim, a mulher dele não vai ter um filho. O Rado Gay vai ser papai. E quem tá grávida, no caso é ela, entendeu? Incrível! Incrível! Impressionante! Grávida há 5 meses e meio. Rado Baby vindo aí, gente. Rado Baby. Gostei. Que vai nascer de bigodinho, né? Ué. E couro. Vou botar roupinha de couro nele. Enfim, tem um novo filme. Um diretor chamado Daisuke Tengan, ele escreveu e tá dirigindo, escrevendo um filme que vai girar em torno do tema... Vai girar em torno do fato de que eu não sabia, tá nascendo pouca gente no Japão e isso realmente está preocupando muito os japoneses. Isso é incrível, porque eu achei que lá fosse como a China, tivesse muita gente, é o que eu tô comentando. Eles mataram tanta gente aleijada lá, que lá, né, eles matam os aleijados. Não, isso é em Esparta. Como assim? Eles matam os aleijados. Cara, você já viu algum japonês aleijado? Você já viu algum japonês com síndrome de Down? Você já viu algum japonês anão? Aí é verdade, gente. Fala putaria. Tem no filme. Sexo, né? Tem. Não, o filme, assim, tem uma história toda complexa envolvendo isso. Aí tem o cara que tem uma cidade que tem o maior número de pessoas nascendo no Japão. Tem o cara que vai pra lá pra saber o que tá acontecendo lá, pra ele meio que implementar isso no resto do Japão. Mas o grande chamariz do filme é isso. Tem uma grande cena de sexo envolvendo 50 pessoas. 50 pessoas. E o nome do filme é Sekai Date Ban Tsukushi Yoru, que significa? É, 50 pessoas fudendo pra caralho. Numa noite do barulho. É, mais ou menos. É por aí. Tá bom, na verdade significa... E fazendo squish squish. Na verdade significa a noite mais linda do mundo. Fazendo besteira. É, qual é a onomatopeia japonesa pra 50 pessoas transando? Zwak, zwak, zwak. Zwak, zwak. Zwak, zwak, zwak, turu. Enfim, essas foram as notícias do dia. Fique com Deus, boa noite. O que é não, isso? Não, faltou falar. Posso do... dar um recadinho? Jay's Fest! Ah, é, Jay's Fest. É verdade, você site... que mora na South Carolina não vai poder ir pro Jay's Fest. Você Jay's que mora em Obama no... também não. Peraí, porque o Jay's Fest acontece no Rio de Janeiro. Tá no Circo Vador. Você que é só uma coisa, esses caras estão muito empolgados, eu tô com medo deles. A batalha do Rio de Janeiro na Lapa, entendeu? Na Federação Portuguesa. Lá na Lapa, no Rio de Janeiro. Você que mora no Rio de Janeiro, você vai poder ir no Jay's Fest. E outra coisa, olha a gravante. Cara, Circo Voador tem alguma coisa a ver com o Hayao Miyazaki, não? Mas de voador não tem nada. É o irmão mais novo do Castelo Voador, né? De voador não tem nada. Mas é Castelo Animado, né, Voador? O circo vai voar. Mas ele voa. Vai voar. Dia 9 de março o circo vai voar. Gostei. Por dia 9 de março. Finalmente. O circo vai voar e a casa vai cair. E a cobra vai fumar. É pra pirar o cabeção. Noite da sainha. Vamos dar a notícia de forma sóbria. Então, gente, vai saber. Você... De forma sóbria. No Rio de Janeiro, lá dia 9 de março, das 10 da manhã até as 10 da noite, no Circo Voador. Vai estar rolando. Vai estar rolando uma festa super maneira. E nós estaremos lá, não é verdade, Lamidil? Sim, nós estaremos lá. Nós estaremos lá fazendo a cobertura ao vivo. Peraí. Eu não vou estar cobrindo ninguém, mesmo porque vai estar mó viadagem aquilo lá. Menino, olha isso só, deixa é eu te falar um negócio. Você que gosta de um cabelinho pro alto. A gente não é gay não, a gente é artista. É visual gay, não tem nada a ver com homossexualismo. É uhum. Gosto de Clolita. Uhum. Aí chegou, aí eu falo, ó, você chega lá. É o quê? Gosto de Clolita. Ah, tá. Aí é o seguinte, você vai, todo prontinho, com o cabelinho pintadinho pro alto, com cartolinha, porque aquelas cartolinhas, você sabe que é uma maravilha. Aquelas coisinhas colegial. Então vai chegar lá, Warmer. Vai estar no meio desses caras geeks e vai entrar pra fazer o show. Que, ó, muitas bandas vão tocar, bandas assim, conhecidas no meio aqui. NX0, sabe? Sacanagem, sacanagem. As bandas super conhecidas como Los Hermanos, Hemoponto, Cobo, tem aquela banda do... Não, né? E aquela? As que eu... Essa é, né? E aquela do Verdinho, do Verdinho? É, aquela que tem o gayzinho cantando. Aquelas todas. Então, sério, vamos complicado, dar uma moral. A gente tem que dar uma moral. Na verdade, a gente vai cobrir. Então, aí tem Ramones, que toca... É muito legal, que toca música. Mas não é Ramones, é Ramones. Então, Obsession vai tocar? Obsession vai tocar. Tem outras lá que eu esqueci, mas são muito legais. Rosier vai tocar lá, não vai? Rosier, que vai tocar, inclusive, Charlotte. Sério? Exatamente. Olha, porque eles fizeram um show exclusivo pra gente aqui em Campos, né? É, faz um ano, inclusive, não é verdade? Ó, fazer verdade. Show da Rosier. E existe aquela... Rápido, só abrir um parênteses. Existe aquele grande mistério que ninguém tá se tocando também. Qual vai ser a próxima banda do Yes? Do Yamato Music Station? É, vai ser J-Rock. Qual? Tem que ser uma banda barata, vamos pensar. X-Japan! Barata. Um café. 9 de março, às 10 da manhã, às 10 da noite. Lolita 23 que é. Jason. O quê? Lolita 23 que é. Muito bom, cara. A Otome que a gente achou na fila do show. Gazeto. É. Gazeto. Gazeto, Lolita 23 que é. Cara, tipo, Charlotte, entendeu? Gosto de tudo. Aí... Então lá vai ter pessoas, desde pessoas que falam Lolita 23 que, até pessoas que falam Charuró. Mas galera, é sério. Agora posso falar o release bonitinho? 9 de março, das 10 da manhã às 10 da noite, no Circo Voador na Lapa, no Rio de Janeiro. Você que é carioca, que não é também, você vai viajar para encontrar a gente, tipo, lógico, você vai primeiro para conversar com a gente. Óbvio. Aí você aproveita que já tá no evento e vai assistir banda, é. Quer dizer, né? Procurem um magrelo com cabelo japonês e alguém que provavelmente até lá vai dar cabelo roxo. Tá, então chegou ainda. É, então procura alguém de boina. Enfim. Alguém de boina ou alguém de cabelo roxo. Tchau! Tchau! Tchau! Tchau, até lá! Dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away, dash away